Atlântida. Big da Miller, a moda está nas ruas. E os amigos do querido Pretinho Básico. Que beleza! Fala, Mr. P! Boa tarde, boa noite. Bem, boa tarde, Cajezinho. Opa, boa tarde! Bom final de tarde? Bom final de tarde! Aê, muito bem, fala, Marcos Piangers! Adrenalina, né? Total, adrenalina total. Por quê? Porque hoje o Pretinho vai inaugurar, vai estrear a sua primeira peça de teatro! Que é isso? Onde é que fomos parar, né? Sem diretor, sem produtor, sem roteiro, sem nada. Sem cenografia, sem roteiro, sem nada, e vai ser espetacular. Na cara de pau e na coragem. Vai ser sensacional. Sem ensaio, vai ser sensacional. Muito bom. Fala, Potter. Estamos aí. Beleza. Nervosos. É nervoso. Nervosismo faz parte. Nervosismo faz parte. É isso aí. Fala aí, Duda Garbi. E aí, meu? Beleza? O Duda Garbi que traz o Geiso aqui pro Pretinho Básico. Traz o Paulinho Brito. E traz também o Paulinho Santana. Ô, Grêmio. Muito bom, Paulinho Santana. Fala, Amaral, beleza, Amaralzinho? Oh, beleza, beleza, cara, 100%. E a estrela móvel do Pretinho Básico nas tardes de terça-feira é o homem da zero hora. É o homem que fala tudo sobre esporte, sobre mulher, sobre shows cremosos. É o homem da Vida Corrida. Eu fui o único que não falei. Não, Davi. Só o Fetter. Só eu não falo, cara. Eu sou amigão do Davi. Fetter, é. O que eu falo, Davi, é o que eu sei do Davi. Eu só falo Carradini, por exemplo. Não pode. Eu só falo Brocha. Que é o pior de todos. Que é o que tu sabe, né? Não pode. Carradini não, cara. Muito bem, muito obrigado pela audiência, pela parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Vamos juntos até às 19 horas entreter a grande audiência da Rede Atlântida no sul do Brasil e aí todo mundo. Funcionárias de escola são agredidas por mãe de aluno na grande Floripa. Que isso, gente? Que não isso, pode. Não, Marcelo, pode aplaudir. Não pode aplaudir. Um negócio desse não pode aplaudir. A agressão é sempre bom pro Ibope. A mãe de 28 anos foi chamada para comparecer na instituição de São José porque a filha de 9 anos faltava aula com frequência. Vale. Ao chegar na escola, a agressora entrou na sala de aula e deu socos e pontapés nas servidoras. Mas que isso, cara? Tanto a professora quanto a orientadora agredidas estão preocupadas em se depararem com a agressora na rua novamente. Um boletim por lesão corporal foi registrado. No entanto, a mulher passa por tratamento psicológico desde 2006, meu Deus, devido a distúrbios mentais como esquizofrenia, e por isso não responderá pelos seus atos. Ainda segundo a Polícia Militar de Floripa, o máximo que vai ocorrer é uma medida protetiva proibindo a mulher de chegar perto das professoras e do colégio em São José. Que isso, né, cara? Onde é que nós vamos parar, né? É bom ser esquizofrênico, então o cara não pode ser preso. Não responde pelos teus atos. Eu não sou esquizofrênico. Nem eu. Eu sou tão chato que até as vozes que eu ouço na minha cabeça não falam comigo, cara. A Dilma mandou dizer que mantém apoio a todos os ministros. Ah, que bom. Ela ratificou a posição ao ser questionada se continuaria a apoiar os ministros do turismo, o Pedro Novaes, e da agricultura, o Wagner Rossi, cujos ministérios enfrentam denúncias de corrupção. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu 36 pessoas na Operação Voucher para investigar desvio de verbas com o suposto envolvimento de servidores e integrantes do Ministério do Turismo, além de entidades privadas, enfim. Né? Já o gabinete do ministro da Agricultura, o Wagner Rossi, é acusado de vender benefícios em processos de licitação. O gabinete, né? Ela chamou os dois ministros e conversou, mas ela também chamou outros ministros e conversou e demitiu. É. Que isso, né? Ela tá fazendo uma limpa aí. Ela começa conversando, né? A grande diferença do Lula e da Dilma é que a Dilma não tem a popularidade do Lula, ela não tem o carisma do Lula. Porque as denúncias de corrupções são iguais. É, mas a Dilma age, nos dois governos. É, tá, mas o Lula saía ileso perante a opinião pública porque o Lula era carismático. A diferença, Maurício, é que o Lula... havia denúncia de corrupção e deixar tudo por isso mesmo. A Dilma tá botando pra rua. O medo que eu tenho e a suspeita que eu acho que é o que vai acontecer é que vai chegar uma hora que não vai mais ter quem mandar embora. Ah. Todo mundo tem rabo preso em alguma mas coisa. Isso aí, isso é só uma intuição minha, tá? Uma intuição. Eu acho que tem muito do da própria Dilma e de, das pessoas mais próximas a ela, querendo, que já sabiam do que acontecia. Ah, não, não é mostrar serviço. Querendo limpar mesmo aquilo ali, né, entendeu? É. Por exemplo, o ministro do Turismo, tá, que caiu, ele estava lá há 8 anos. Entendeu? Tem muita gente lá no governo federal que tá desde que o Lula entrou. Que é uma pasta, outra coisa também, que é uma pasta pra, que roda muito dinheiro, né? Pra ganhar eleição se juntam partidos que, em tese, não se combinam, né? E aí tem que entregar ministérios. E aí entrega ministérios pra partidos que não se confia, né? Mas se confia, não acaba. Mas o problema da Dilma tem, eu não sei, tem se notado que é o próprio PT. É tipo, a base aliada, a Dilma tá buscando mais votos. O problema é a diferença, né? Do PP do PT. Entendeu? Sim. PMDB do PPP. Nem sei o nome. O PQP! Polícia Federal apreende 8 malas com cocaína no aeroporto Salgado Filho. A abordagem foi realizada durante inspeção de rotina no fim da manhã de hoje. Os agentes desconfiaram dos passageiros e acionaram a delegacia de repressão a entorpecentes, que localizou a droga. 2 homens e uma mulher foram presos em flagrante. Os homens são naturais de Pinheiro, no Maranhão, e também Porto Velho, em Roraima. A mulher é natural de Florianópolis, Santa Catarina. Além das 4 malas grandes e 4 pequenas, os policiais também apreenderam a quantia de 1.000 euros. Eles seguiriam viagem até Floripa e lá então repassariam a droga. Os caras, quando eles veem o pessoal da Polícia Federal nos aeroportos, quando eles veem alguém meio nervoso, entendeu? Claro, os caras têm a manha, né? Portanto, não fique nervoso. Imagina o Mr. P no aeroporto. Mr. P é um alvo. Então, é. O Mr. P tá sempre nervoso. Mr. P sempre nervoso no aeroporto, é o primeiro que eu iria. Não, é que o Mr. P chega lá e já pensa que é o Pablo Escobar. E tem pessoas que são chamadas de mulas, né? Que levam a droga dentro do corpo, engolem. Obrigado, a droga. Obrigado. E aí, algumas pessoas ficam tão nervosas que a droga... Explode a bolha. Explode tem dentro. Tem um filme. Maria Cheia de Graça. Que é Maria isso, Cheia de Graça. Tem muita gente... Eu me lembrei desse filme, aliás. Muita gente que não tem era droga graça, dentro do corpo. Não era graça, então, que ela tava cheia. Não era sem graça. Olha, mas é, eu e o Potter, nós não levamos droga, mas explodiu muito no voo que fizemos pra Chapecó. Eu e ele. Só 2 passageiros, né? Voltando de Chapecó pra Floripa. Do Dedé, sem Dedé, na volta. Na Playboy, que é a revista que eu escrevo, a gente comenta muito desse voo. O que eu posso dizer é que num determinado momento da viagem desses 2 únicos passageiros, aconteceu o seguinte: subiu uma maresia interna. E um constrangimento dos dois. Maresia. Um peido. E aí, pra gente não um olhou pro outro, ficou... Ah, desculpa. Pra mim é inocente falar isso. Sim, mas sim. É que existe uma cultura popular. Só piorava as coisas. Na dúvida é sempre o Potter. Apelidou de maresia. Aquele cheiro... Eu também, Magnata. Nós quase derrubamos o avião de tão fedorento que ficou. Sim, e aí... Não era o piloto. Não, mas olha o que aconteceu. Aí ficou aquele troço, um olhou pro outro e tal. Um disse, eu não vou dizer quem. Pá, mas situação feia, hein? Ai, Dedé. E aí... Aí o outro disse, bom, já que foi, eu tô me controlando até agora. Então, aí não deu 3 minutos, veio outra. Já era, veio. Bom, enfim, se só tinham 2... É aquela, alguém peidei, não sei quem fui. É o Potter. Isso é lamentável. Tá bem, queridinho, 6:06 desta tarde de terça-feira, vamos dar uma girada aí, vamos ver quem tá, vamos ver, Pia, tu mesmo. Vamos, as 10 fases da ingestão da cerveja. É hoje. Aliás, tá bom pra tomar uma ceva geladinha hoje. Queridos pretinhos, esse é o primeiro e-mail que remeto a vocês. Sou fã há muito tempo, mas ultimamente minha rotina não permite que eu ouça o programa ao vivo. No entanto, não é este empecilho que me impedirá de ouvi-los todos os dias em... Tá bom. Ouvi-los todos os dias. Todos os dias, enquanto provavelmente vocês assistem futebol, novela ou quaisquer outros passatempos, eu vou dormir com fone de ouvido e ouço podcast do Pretinho. Agora eu entendi, tá? Isso aí, ela ou ele? Calma. Peraí, só um pouquinho. Essa pessoa abaixa. Não, mas abaixa. Mas vai entender por quê. Ela abaixa. Aliás, no site da Atlântica. Mas vai entender por quê que eu não estou citando sequer o sexo. Porque diz ainda assim: algumas vezes escuto Pretinho das 18 e tal, enfim, na volta do ônibus. Caso lerem, não divulguem meu nome. pois tenho certeza que meu pai não gostaria que o e-mail das cervejas tivesse sido mandado justamente, né? Então é uma menina. Tem que respeitar. Que pai é repressor, meu. É uma então, menina. Almir, manda um pó ficar tranquilo, querida. Pronto, já entreguei que era uma menina. Pra mim mesmo. E por favor, coloque o podcast do programa no site da Atlântica. Pode ficar tranquila. As 10 fases da ingestão de cerveja. Primeira fase. A alegria. Primeira fase é o porão hoje. Não, Maurício. Maurício é... Você começa a rir de coisas bobas. Segunda fase. Segunda fase é o Potter. Negação. Não. Potter apesar assim. De você estar pra lá de Bagdá, continua falando que tá bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Terceira fase, amizade. Aí, começa a ficar lindo de todo mundo. Te considero, Bagdá. Quarta fase, cegueira. Fase perigosa. Nesse momento, começa a achar todo mundo bonito. Quinta fase, invisível. Pedro Esmanhoto. Nesse momento você acha que está invisível. Não, tem mais um ainda. O Pedro é o último. Pedrinho é todas. Acha que está invisível e que ninguém está te vendo. Portanto, faz cagada achando que ninguém nem percebeu. Pedro Esmanhoto. Mas o Pedro, ele fazer cagada e não fazer, não tem diferença. É. De agora em diante é só o Esmanhoto. Só Pedrinho. Sexta fase. Momento da verdade. Perigoso, você começa a dizer as verdades pra todo mundo. A bebida entra e a verdade sai. Cara, vou falar aqui, Mr. P, que tá enchendo o saco, cara. Tá enchendo o saco, cara. Sétima fase, nostalgia. Nesse momento você chora, dizendo que todo mundo é amigo e blá, blá, blá. Cara, minha mulher me traiu. E o que é muito perigoso, começa a ter vontade de ligar pra esse. Eu vou ligar pra ela, viu? Quem é o Renan? Aí sempre tem um bêbado amigo, se liga, cara, liga agora. Liga. Oitava fase, línguas. É a hora de falar inglês, espanhol, aramaico. É o Pedro. Aramaico. Não, esse sou eu. Nona fase, depressão. Ponto. Pedro. Isso é do outro dia, né? E finalmente a décima fase. Bêbado depressivo, cara. Finalmente a décima fase. Vomitou na van. A amnésia. Depois de todas as merdas feitas, você não lembra de nada. Eu fiz isso. Eu beijei o segurança em Blumenau. Cara, vocês já comentaram aqui, evidentemente, ou não? Não. Poupamos. O Pedro, ele deu show em Blumenau. Pedrinho. O Pedrinho, ele beijou na boca todos os homens de Blumenau nessa balada e ficou pelado no palco. Que é isso? Podemos ver, ou quem tinha uma lupa no... Quem tá nos ouvindo hoje e já se preparando pra daqui a pouco às 8 horas nos encontrar ali no Barra, vai ter essa surpresa desagradável de alguém tirando a roupa no palco? Não sei. Não sei, a resposta certa é não. Neila vai ter, Neila. Todo teatro tem que ter nudez. Que isso? Com quem tu aprendeu isso? Com o Geral Thomas. Geral Thomas nos ensinou todo onde é que o Geral Thomas? Desde daquele grande livro, Toda Nudez Será Castigada. Não, é só isso. Onde o Johnny Mathis. É isso aí. Ou o Ico Thomas. Mas tem que ter nudez. Se vocês vão estrear uma peça hoje, coloquem alguém pelado. Porque toda nudez será castigada. Porque sai na Folha de São Paulo no outro dia, causa bafafá, causa pro chuchu, causa pro caralho. É uma maravilha. Vai ter nudez? Tem que ter nudez. Não vai ter nudez, cara. Era isso, Pia, aí na cerveja? Sim, né? Aí como não diz pra dizer o nome dela, não tá diz. Tá bom, tá ótimo, beleza. Vai, Cadizinho. Vamos então à história dos cunhados Valdemar e Altair. Ah, meu Deus. Valdemar no escritório. Não, cara. Olá, meu nome é Valdemar e eu preciso que o office boy vá... Até o quê? Não, vá. Vá, o quê? Perdeu, playboy, perdeu. Passa pro outro, passa pro outro. Próxima. Valdemar no psiquiatra. Antes. Olá, doutor, meu nome é Valdemar e às vezes eu quero que minha mulher vá... Vá o quê? Valdemar. Cara, muito ruim. Valdemort. Altair no restaurante. Para de imprimir isso, Maurício. Olá, meu nome é Altair e eu quero um arroz... Arroz a quê? Altair. Altair na concessionária. Olá, meu nome é Altair e eu quero comprar esse carro à vista. A quê? Altair. É que eu acho que talvez... Faz à vista. Eu quero comprar esse carro. Manda para ir ao... Pro pessoal da o quê? Altair. Falecimento. Foi o Jason Pinheiro. Como assim, cara? Informamos o falecimento de todas as piadinhas com nomes no programa. Aê! Não adianta mandar mais. Boa! Não vai no ar. Ô, Maurício, muito bem. Eu vou criar umas aqui. Até os dentinhos. Falecimento. Até os dentinhos. Pode umas últimas aqui? Tem o quê? Ah, as últimas. Então. Porã trabalhando numa cafeteria. Meu nome é Porã. Gostaria? Você gostaria de pôr açúcar no seu café? Ah, o quê? Porã. Ah, não. A Rodaica foi no parque. Oi, eu sou a Rodaica. E queria andar na roda gigante. Qual o quê? Rodaica. Féter na igreja pra pagar uma promessa. Lá ele disse: eu me chamo Féter. Tenho fé que as coisas vão melhorar. É o quê? Féter. Piangeles, atenção pra última. Eu não tenho essa fé que as coisas vão melhorar aqui com esse troço. É a última vez. Quem manda pra gente isso aqui foi o Enéas. Pô, eu até pensei em fazer hoje no bar lá um... Não, não, será que... não tem. O Piangeles chegou na joalheria e pediu um pingente. Pi o quê? Piangeles. Ah, então deixa eu ver uma coisa. É, meu nome é Enéas e é por aqui que você chega ali no outro lugar? Não é o quê? É Enéas. Acabou, né? Foi a última agora, né? Acabou agora, né? Assim. Terminou. Acabou! Terminou. Fala aí, vou dar uma dica aqui, Marcos. Pessoal. Vou dar uma dica pro pessoal. Sempre que fizer uma prova, usar o cálculo hipotético universal técnico estimativo. Quando for fazer uma prova... Como é que é? De várias... Cálculo universal técnico estimativo. Cálculo hipotético. Cálculo hipotético universal técnico estimativo, que é o famoso chute. Uhum. Ah, tá. Acabou também, faleceu essa. Era daqui? Isso? Não. Faleceu, vai. Não, pô, que isso? Faleceu. Ah, tem para, Piangeiro. Não, peraí, cara. Pô, eu tenho aqui frases contra o Mr. P. Quantas vezes tu vai participar, cara, do programa hoje aqui? Fala pra cara, mim. Tem tá, três participou peças, no início, de noite agora aí, cara. Depois eu vou já no meio do caminho, agora de novo, já leu uma, vai querer ler outra agora. Não, peraí. E daqui a pouquinho tem um, né, querido? Não te esquece de mim também, né, querido? Vai, Davizinho! Não revele meu nome. Trabalhamos no prédio da Eletrosul em Florianópolis. Minha mãe trabalhou no prédio. Baita prédio, aliás. Onde, é um muitas, onde há muitas pessoas circulando todo dia. Diz essa pessoa aqui, que é um homem. Uhum. Mas ele fala dela. Tá. Ela, com seu 1,70m de altura, peitos fartos. Peitos. Ele diz peitos. Peitolas. Eu até deveria dizer seios, né? Seios é. Mas ele que botou peitos. Ah, mas muda, né? É que peito é popular e seio é mais. Que eu posso fazer se o cara aqui é o cara sulo? Peito é de mulher. Sulo, grosseiro, mal educado. É de mãe. É. Então são peitos fartos. E tetas. É de vaca. É de bicho. Pernas bem torneadas, lábios carnudos, certo. E um olhar de derrubar. Um olhar de derrubar. Nossa, sim. O Cagê, ele tem um olhar de derrubado. Ela desfila pelos corredores, retirando a atenção de todos por onde passa. Uau. Seu nome é? É? Vanessa Virgínia. Ai, Vanessa Virgínia. Vanessa Virgínia. Não. Ah, é sobrenome então. Não. Mulher pra mim tem que ser assim. Vem ver. Mulher pra mim tem que ser assim. Homem pode ser qualquer jeito. Agora, mulher desse jeitinho aqui. E aí, esse abobado diz assim: sou tímido e não consigo falar com ela. Ó, abobado. Então não fala. Já chega e já fala assim, ó. Dela. Já fala pra ela que nome bonito, Vanessa Virgínia. Virginio. Pô, pior ainda. Já fala, já mente. Já e por isso peço que meus amigos, bebê, me ajudem nessa missão. Mas o que adianta, cara? Se tu não diz teu nome. Davi, a gente tem uma gravação de uma participação da Vanessa. Vanessa Virgínia? É. Vanessa Virgínia, por favor. Alô? É a Vanessa Virgínia? Não, ele não entendeu. Tem que combinar daí. Mr. P tá aí? Oi? Não era isso. Não, tem que combinar, Combinar antes. Agora nós estamos na vibe do ensaio, tem que combinar antes. É, tudo tem que ser ensaiado. Os americanos ensaiam tudo, cara. Tudo. Até o 11 de setembro foi ensaiado. O casamento, a consumação do casamento? Eles ensaiam tudo. O 11 de setembro foi ensaiado, mas o cara não voltou pra fazer a peça. Não, mas enfim, aí o kamikaze, aí... só vou ensinar uma vez como é que joga o avião lá. Vocês vão ensinar uma bobada aqui a conquistar a Vanessa Virgínia? Sim, chega. Faz ela rir. Olha, primeiro lugar, tira esse nome, ela do... Esse nome a gente sabe onde ela trabalha, complicado. Né? A gente já sabe onde ela trabalha. Não, o Magrão tem que tirar ela do local de serviço. Eu vou serviço. Tirar! Liga pra ela. Trabalha na Eletrosul, não trabalha na Eletrosul? Os dois trabalham. Pra ela e diz: oi, Vanessa, tudo bom? Aqui é o teu colega tal, aqui, pra dizer que. Pô, tu não quer vir aqui em casa? Levantar o meu disjuntor? Dá. Não, assim, ó, quando for a vez da tua piada, daí tu faz a tua piada. Então, eu vou dar uma cantadinha pra ela. Então, não, eu queria que só acabar. Cara. Ah, não, vai lá. Dá pra tu vir aqui em casa dar a luz? Ah, boa. Já chega e pare. Vai, gente. Já chega parindo. Sempre ela, assim, a... Vanessa Virgínia? Vanessa Virgínia. Virgínio. Virgínio. Virgínio. Mudou de nome. Já dá pro gasto, tá? Prazer gasto, tá? Meu Deus. É brabo. Vai, Potterzinho. Uma piada. Piada do Potter. Apoio. Biscoitos tu dá, porque tu dá eu como. Essa vai pro Zé e pra Anitta. No meio de um casamento, o menino pergunta pra mãe: mamãe, por que a noiva se veste de branco? Porque é o dia mais feliz da vida dela, meu filho. Entendi. Mas então por que o noivo se veste de preto? Cala a boca, né? Pô, teve um casamento na novela das oito ontem que o noivo tava vestido de branco e a noiva de vermelho. Ah, é? Aí a noiva chegou na frente do noivo, sabe o que o noivo falou? Pô, Bibi! Eles casaram, né? Casaram. Oh, perdi esse episódio. Um casal colorado. E aí a história é a seguinte: o como é o nome dele? Douglas. O Douglas é um ogro. É burro e bonito. Ogro, burro e bonito. Tipo nós aqui. Não, nós somos só ogros e burros. Ele é maravilhoso. Talvez o grande ator gato da sua geração. Olha aí. Maravilhoso, ele não é aquilo que ele representa na novela. Na novela ele faz aquele personagem. É mesmo. Ao vivo ele é maravilhoso, inteligentérrimo. Tá bem. Come salmão e faz palavras cruzadas como ninguém. Tá ótimo. E é jockey. Jockey e caboclo. É jockey? E caboclo. Eu sabia. É. Sabe que ele fosse um ator. Mas ele come salmão fazendo palavras cruzadas? Fazendo palavras cruzadas. Ah, e é ótimo no sudoku. Difícil. Ele é bom mesmo no sudoku. Sudoku é o que ele mais sabe fazer. Sudoku. É um jogo, né? Pra quem não sabe, é um jogo de números, números, letras. Tem... Sabe, não. Ele é muito inteligente. Especialista em sudoku. Acho que é só números. Números, é quase um quadrado. Só números. Tá, são nove números. Nove nichos. Uma nove, letra, nove, nove, nove, nove. Nove colunas e nove linhas. É um cubo mágico de números. É coisa de japonês. É bem mais fácil que o cubo mágico. É, esse nome é japonês, certo. É. Sudoku. Sudoku. É fácil. Eu tinha uma namorada que jogava sudoku. Vamos ver, Geizu. Senhor Todo-Poderoso, tá? Vai rezar, Geizu? Vou rezar, meu. Até agora religioso? Senhor Todo-Poderoso, há 2 anos o senhor levou meu cantor favorito, Marco Jackson. Tá? Caraca, mano, já faz tudo isso. Meu locutor favorito, o senhor Lombardi. Tá? Ah, é mesmo. Meu ator preferido, Patrick Swayze. Minha dançarina preferida, a Lacraia, tá? Caraca, morreu. Esse ano o senhor levou a dona Amy Winehouse. Amy Winehouse, é. Quero lembrar ao senhor do lado que meus políticos preferidos são o Lula ou o Sábado, balada do Pretinho em Floripa. Feito! Que saudade de Floripa, rapaz. É. Sabadão, a gente vai estar no Hotel Majestic para mais uma balada do Pretinho. Você pode garantir o seu ingresso antecipado e limitado, hein? É. Boteco da Ilha, na Watch e também na Multissom de Floripa. Tá bizarra balada... a procura, cara. Tá bizarra. Muita gente me pedindo ingresso. Não tenho ingresso. Sábado, 20 de agosto, no Hotel Majestic Pretinho. Onde compra? Boteco da Ilha. Na Watch e também Multissom. Boa. Legal, eu queria trazer umas dicas práticas aqui para o uso do papel alumínio. Não é para embalar a comida? Também, mas serve para várias outras coisas pra o papel alumínio. Você sabe? Eu uso para embalar. Para botar o gato para se esquentar no micro-ondas. No micro-ondas, isso mesmo. Para esquentar o corpo é bom também. Afiar a tesoura. Exatamente. Use a folha para afiar a tesoura cega. De espelho. Corte o papel alumínio em tiras. De 8 a 10 são suficientes para melhorar o fio. Pega a tesoura e corta o papel alumínio, entendeu? Só no cortar já vai afiando. Só no cortar já vai afiando. Feito! É como se tu esfregasse, né? Aquele gesto de afiar, como se tu esfregasse a lâmina num outro... Sim. Eu tenho uma dica. Comprar um afiador, que tu não gasta o papel alumínio. Mas aí tu não tem. Tu não tem o afiador na hora lá e tu tem o papel alumínio. E é prático. E geralmente é assim. O cara sempre tá sem tesoura, mas sempre tá com papel. É MacGyver style. Eu sempre goteira no telhado. Tá com goteira no telhado, 02? Tá com goteira no telhado. Cubra a área com uma folha de alumínio fixando bem as bordas. Isso funciona, isso já fez. Muito legal, hein? Boa. Isso eu já fiz, mas dura uns 2-3 dias. Bom, até chamar o seu João pra arrumar. Claro, né? Exatamente. Sobrou cebola? Sobrou. Embrulhe o restante em uma folha de alumínio. O cheiro não passará para os outros alimentos dentro da geladeira. Não passará. E a cebola vai ficar fresquinha e úmida por mais tempo. Quer uma, boa pra... Quer uma dica pra não chorar também cortando cebola? Descasca aquele, a parada antes, deixa ela meio descascada no freezer, congeladinha assim. Não congelar, mas no freezer. Você gela bastante. Na hora de cortar, não espirra porque tá congelado o líquido. Aí corta direitinho. Faz sentido. Tu sabe que encher a boca d'água também. Vai, corta com a boca cheia d'água. Ah, bem prático. Eu que me atrapalho com a respiração é um... Acho que eu preciso chorar com essa água. Tem que ser água. Boca cheia de outra coisa não pode. Não, vinho, uísque, vodka, não. O Almir me deu a dica de tampar os olhos. Ah, também é uma. Na hora que tá cortando a cebola. Mas aí tu vai cortar os dedos, não vai atrasar o Almir. Foi o Almir. Cara, uma das maiores emoções do ser humano é cortar a cebola e chorar, né? Todo ser humano tem que ter isso. Não, mas atrapalha, Potter. Tu não consegue mais cortar. Sabe por que não corta assim, né, Maurício? Não, mas aí quando... se for bem verde a cebola... Quantas vezes tu corta a cebola por semana, Amaral? Ah, uma. Então, Amaral, uma choradinha. Sabe o que eu uso? Aproveita aquele choro. Óculos de natação. Óculos de natação. É bem legal, bem prático. Eu sempre falo pra minha mulher, me dá a fatura do cartão de crédito pra aproveitar essas lágrimas aqui. Eu não dizia isso, aproveita aquele momento. É, eu aproveito pra chorar. Por exemplo, o ajuste da porca e do parafuso. Se o parafuso e a porca não estão encaixando, ou se perdeu a arruela... Sim. Tá ligado? Costuma perder a arruela. Enrole um pedaço de papel alumínio perto da cabeça do parafuso e vá rosqueando. Faz casa. Repete isso. Isso aí, faz casa, exatamente. Vai engrossando o parafuso, entendeu? Mas tu repete essa daí. Mas tu perdeu a arruela? A rosca tá meio frouxa. Tá frouxa? Isso, tá frouxa a roxa. Põe o alumínio todo. Tá frosca a roxa. Exatamente. Põe o alumínio, vire pra ele ficar mais grosso. No objeto entrante, que é o parafuso. Que baita dica. Barbaridade. E por último, envolva a carne que você vai assar no forno com a parte mais brilhosa do alumínio para que ela... não grude, ou melhor, para que ele não grude e a carne não resseque. O peru que faz com alumínio. O peru com alumínio. Aliás, tem uma costela. Peixe também, né? Peixe, comer, tem uma costela que se faz 12 horas, tu bota lá o papel alumínio. Abraço pro Rui. E deixa na brasa lá aquela costela durante 12 horas. No papel alumínio. No papel alumínio. Abraço, sai que tu corta com colher. É isso aí. Fios de cabelo. Colher. Fios de cabelo. Tu separa com a... Dá pra comer carne com a mão. Tu vai separando com a mão, assim. Que vontade, hein? A gente podia ir depois ali. Podia, né? Podia ir ali depois, né? Fechado, comemorar? Não? Não, hoje não. Depois a gente vai ali. Então, vamos ali depois então, tá bem? Fica na Olavo Bilac, né? Não. Não é na Olavo Bilac. Olha aí, daqui a pouquinho, Vanessa Virgílio. 6h25! Vamos ver aí, show nacional, Mr. P. O que, que tem aí, Mr. P? Essa ajuda de vocês. Leiam no pretinho da... 18. Aí. Aqui é o Robson Maffei de Criciúma. Tô entrando em contato pra pedir ajuda de vocês. Tô apaixonado por uma garota. Estou apaixonado. Rafaela Costa é o nome dela. Rafaela. Desde a primeira vez que a vi, já balançou meu coração. E como ela é ouvinte assídua do Pretinho, quero aqui dizer que ela é a minha vida e que estou completamente apaixonado por ela. Todo amor e carinho que passei para ela esse tempo é verdadeiro e quero dar tudo de bom para ela e espero podermos ser muito felizes no futuro próximo. E não sei o que fazer quando estou longe dela. Espero que vocês me ajudem. Um abraço a todos vocês do Pretinho. Manda um beijo para Rafaela. Altas audiências, programa de vocês. Continua sempre assim. Foi. Robson Maffei. Pronto, tá tido. É bom, Robson. É horrível um homem apaixonado, né, cara? Cara, o cara faz coisas, ridículo, né, cara? O cara apaixonado faz coisas. O homem não coisa, pode né? se apaixonar, cara. Não. É contra a natureza. Totalmente contra. Ah, o cara fica nojento, fica repugnante. É vida, pegajoso. Abandona os amigos. Minha vida. Não combina, né, cara? Não. Eu vou dizer uma coisa ele pra vocês. Ele disse que incomoda os amigos. O homem tem que reclamar do time, né? Tem que do falar. Tipo. Pode ficar. Também pode ser, mas não é apaixonado. No teu caso, né, quer dizer que eu sou apaixonado pela minha mulher. Aí vocês vão ficar me chamando de gay, de frouxo e tal. A última vez que eu me apaixonei de verdade foi há 8 anos pela minha grandíssima mulher. E aí eu tô flutuando desde então, né, cara? Tá apaixonadão desde lá pra cá. Apaixonadaço. Que beleza. Mas a paixão, nota, né? Especialmente em relacionamentos longos, ela vai e vem. Né? O amor eu perdura. Contigo, o amor perdura. Cara. O amor tá ali, é amor, pronto. Agora a paixão não, a paixão vai, tu tem uns momentos de mais, de tá, onde tá mais afastado. E vai, mas tá, vai, a paixão volta, vai. Não, ela volta, volta. Ah tá, paixão tu diz, no caso, paixão. Outra pessoa. Não, cara, não. Vai, ela o, volta. O Paixão maiores... pela tua mulher. E tem a prova, né? Uma das maiores provas que o Paixão volta é o Paulo Paixão. Paulo Paixão. É verdade. Ai, Dedé. É. Ai, Dedé. Ai. Vamos fazer os classificados do Pretinho, que tá na hora. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Saca como é que começa essa oferta aqui. Então, gente, eu gostaria de vender meu bug. Cor amarelo, marca Volkswagen modelo Toy, ano e modelo 74, documentos em dia. Estou pedindo R$11.000. Tenho também um rec especialmente para colocar as cadeirinhas de praia. Estou vendendo o bug porque estou indo viajar para os Estados Unidos e como meus pais não utilizam bugs... Eu não quero deixar ele parado e o verão daqui a pouco tá pintando, não sei o que é, barará. Então, vamos los Ramones, @gmail.com. Que beleza. Que massa. Vamos los Ramones, @gmail.com pra pagar 11 mil por esse bug Volkswagen Toy. Sabe por que o nome da banda era Ramones? Por causa de um codinome que o Paul McCartney usava pra se hospedar em hotéis. Em Hamburgo. Parabéns, Marcos Pianjas. Obrigado, Potter, por ter... Pega a gente na madrugada. É mesmo? Na madrugada, na noite ninguém não. Ninguém sabe se é verdade, mas pega a gente. E aí, pessoal, curto muito o programa de vocês. Não deixo de ouvir um dia só. Tô precisando vender um AP que comprei na planta. Fica pronto agora no final de novembro. Claro, a planta. Minha namorada tá grávida de 6 meses e precisamos de grana, grana, grana. Tô torrando o AP. Fica no Parque Humaitá, no bairro Humaitá, a menos de 1 quilômetro da Arena do Grêmio. 3 quartos, uma suíte, segundo andar, elevador, uma vaga na garagem, sacada e cozinha americana. Tô pedindo 160 mil e lá não acha por menos de 190. Conto com vocês, vendo.ap@hotmail.com. Quantos quartos? O quê? Esse AP? Que 3. Tem? É. 3. Oh, tá. Oi, Pablo, compra, Pablo. Eu quero. Pau, eu... 160 a ele tá pedindo. 190, ele diz ali. Cato, já achei, cara. Aonde que é? O quê? Humaitá. Humaitá. Humaitá pra pé. O apartamento? No Humaitá. É no bairro do Cagê, é Humaitá. Qual é o que é isso? Agora virou... O Cagê tá noitinho. Também, 6h29, show de intervalo. Ô, Almizinho. Não faz me chamar, querido. Eu não ia te chamar, mas já que tu te ligou, né, Almir? Boa, deu crise. Não, não, cara, não é, sabe o que que é, cara? Sabe é que assim, ó, eu sabe tô, que eu digo tô preocupado. Horas? O que eu diz? Digo? Que bicho. Que isso, cara? Que bicho. Homemzinho, não ias me chamar. Eu ia passar reto, homemzinho. Tô meio nervoso com a nossa estreia hoje, homemzinho. Tá nervoso? Eu tô nervoso, tô preocupado que possa dar algum problema lá com a luz, com o som e eu, tal. Eu noto quando tu pisca demais. Quando tu tá piscando, é. Eu noto que tu tá É porque eu tô tenso, nervoso. Tô tenso. Mas normalmente tu não estás, normalmente tu estás nas nuvens. Nas nuvens. Lembre-se sempre que você é o deus grego que obrigado, não veio à terra na época dos gregos. Porque a Grécia já acabou, todo mundo sabe. Não, a Grécia tá acabando ainda. É, então tu és o deus grego que não vai. Qual seria o deus grego? Seria o deus grego, não é um deus só? Não, tem vários. O grande deus grego, que dizem, né? O grande deus grego. Zeus. É. Zeus, Apolo, Eros, tem vários deuses gregos. Esses aí são tudo viados. Alexandre o vários grande. Vários deuses gregos. Esses deuses são tudo homossexuais. Tu és heterossexual. Obrigado. Então o deus héteros. Tu seria o deus... Garanhões. Garanhanos. Garanhuns. Não, garanhanos não. É garanhanos. Almizinho, vai não. Vou lá, querido. Vou lá porque a Mickey tem Research and Development Group traz até vocês a mais nova Guitar Wireless. A guitarra sem... Guitarra sem cabo. Sem cabos e sem... Mas já existe cordas. Isso. Sem cordas. Já existe. Ah, sem cordas. Cordas. Não existe sem cordas. É melhor só do Guitar Hero. A vantagem é que você pode tocar a guitarra de forma imaginária, apenas fazendo caretas e gestos. É a guitarra, então. É como se fosse, mas tu tens ali o corpo da guitarra. Certo. Entendeu? Ah, que é muito caro. Mais realista. Boa, Almir. Boa. Ah, boa. Ao colocar as cordas wireless do Almir... Ah, tem que colocar a corda wireless. Coloca a corda wireless. Exatamente. Essa tu me pegou. Coloca ali e tal. E aí tem o afinador. Também o afinador. É mais caro do que, porque afinal um negócio que não que tem não fio, tem né, fio, gente? Não tem fio, não. É uma tecnologia é sensacional, eu diria. Sensacional. E tem o PA também, PA que toca. PA. O PA. Ah, o PA. É o PA. O PA é a caixa de som que toca tudo que tu tocares. Tum, tum, tá. É aquela? Exatamente. É, não sei o que tu queres dizer, tu és doido, né? Não, tum, tum, tá. É um ritmo, né? Tum, tum, tá. É, isso não é a caixa de som, pô. não. Não, mas sai pela caixa de som. Não, o Potter, ele tá muito doido, né, cara? Ele tá muito doido, Potter. Com certeza ele tá pegando alguma doença. Almir, quero só te perguntar o seguinte: tá tudo certo pra nossa estreia hoje lá no Barra? Barra Shopping Sul? Tranquilo. Meu. Quem for vai ver um show de primeira linha, gente. Muito bem. De Globo, luz, câmera, luz, som. Luz, câmera, ação. Vai ter telão? Vai ter telão? Vai ter telão. O Almir disse que o apelido da turnê desses três dias é 360 graus. Não sei o que ele quer dizer com isso. Inspirado no YouTube, né? Inspirado no YouTube. Legal. O YouTube fez um grande show aí no Morumbi, YouTube. Mas ficou devendo, né? Ficou a quem? Ficou a quem? Ficou a quem? O Mr. P foi, né? Foi. O Mr. P foi. Foi. Olha só, vou fazer o show de intervalo agora. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Obrigado pela parceria aqui na Atlântida. Tamo junto. Estamos de volta com o Pretinho Básico para todo mundo ouvir pela grande rede Atlântida de rádios, para todo mundo pelo atlantida.com.br. 20 minutos para 7, doutor Alceu. É, papamento, doutor Pepe. Tudo bem, doutor Alceu? Tudo tempo. Tudo, doutor Alceu, estamos com a telefonia Big, tá com da Minera Moda, está nas ruas até as 19 horas aqui no Pretinho Básico. Pela Rede Atlântida. Manda bala então aí, doutor Alceu. Tudo com o senhor, doutor Alceu. Frango. Ei, olha que dureza aqui, ó. Bom, querido. Acho que é um problema aí de março. Tem um problema aqui, amigo. Vinhos JP. Agora, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Papai Peter, o Tigre, recebe o Vitória hoje do Erivelto Wilson. Olê, olê, Tigre. Que às 7:30 da noite na Telepé! E o Zagallo, doutor Cagé? O que tem o Zagallo, doutor? Foi assaltado! Ah, é. Para! Nas bonas sul do Rio! Os caras não foram embora! Assaltar o Zagallo não vale! A reconheceram que era ele e deixaram o carro, mas levaram correndo de ouro, cartão. Ah, pobre do velhinho, 80 anos, foi assaltado! Fez 80 anos semana passada, né? E o Fred não vai jogar contra o Figueirense. Boa! O Fred do Fluminense. É bom, o jogo é onde? Em Fluminense. Isso é ótimo, foi o Fred que fez o gol no Grêmio, não foi? A falha gritante do Vitor. Será que um... Ela bateu na cabeça dele. Será que se a gente fosse assaltado e um ladrão nos reconhecesse, o que aconteceria? Sabe o que o Zagallo gritou pro assaltante? Você vai ter que me engolir. Me engolir. Doutor Peter, o Dorival já tá de vermelho, doutor Peter. Meu Deus. Eu gosto do Dorival, acho que o Inter fez uma boa contratação. É o novo técnico. Dale, como é que foi lá no vestiário, Dale? Oh, rapaz, cara, eu não aguento mais falar isso. Mas que merda também. Mas o Andrezinho vai ficar, né, Dale? Eu falei isso aí pra vocês antes, cara. Eu conheço o Andrezinho, cara. O Dorival lembra... O Dorival lembra o Lula Molusco, né? Peraí, o Andrezinho vai ficar depois de todo o rolo que deu, pô. O Andrezinho tá louco pra ir pro Rio. Você acertou com o empresário? Tá louco pra ir pro Rio de Janeiro, cara. Roubado ele ficar. Qual é o teu time, Marcos? Figueirense. Então tá, beleza, obrigado. O Grêmio tá lá no Ceará. Mas eu lembro a vocês que eu trabalho na Sport TV, né, cara? Tudo bem, cara. Então mais uma chance. Tem que cobrir todos os times. Olha só, acabei de ver no Instagram do Luciano Calheiros, nosso colega que tá cobrindo o Grêmio. Vai fazer as duas partidas do Grêmio agora no exterior. E aí... O Calheiros tirou uma foto do William Magrão no treino. Do William Magrão. E aí botou assim, clima tranquilo no treino. É. Santana, como é que vai ser o Grêmio, Santana? Muito calor. E vamos vencer, porque agora temos o Celso Rotti. Sabe que a história diz que o Grêmio nunca venceu o Ceará e também nunca perdeu no Ceará. Então vai ser empate. Três vezes jogaram três e três empates. Vamos ganhar desta vez. Quer quebrar empatou? A escrita agora. O Inter empatou. Com gols. O Inter perdeu na segunda rodada. Aqui. Não lembro. 1-0. Goleado no Beira-Rio. A gente viu ainda jogava no Ceará. Sim, sim, sim. Fumar um cigarro. Não pode fumar aqui, Santaninha. Só um. Mas só lá fora, tá? Por favor. Aqui. Não, lá fora. Um cigarro. Não, lá fora. Um cigarro. Não pode, é falta de educação com quem não fuma. Não pode, não pode. Davi. Não pode. Davi! Saudades do Davi. É verdade. Mau caráter. Mas o que é isso, cara? És um mau caráter. Não é nada, não é nada, Santaninha. És editor a zero hora. Sim, isso sim. E não barra nada. Não o quê? Não barra. Como assim? Como barra? Teria que é. Olha. Proteger o Grêmio? Editar a minha coluna, eu furo todo mundo. É tu e o Potter, então. Não, eu furo mais, todos eles. Me dá mais. O meu cigarro aqui. Não, não, não vou te devolver. Meu cigarro. Lá fora, só. Meu cigarro. Joga lá, joga na briga. Obrigado, Peter, Santaninha. Fala aí, doutor Alceu. O Egito desmarcou o amistoso com o Brasil, doutor Pedro. Ah, por quê? Por causa do Osnimo Mubarak? Claro, é muito fácil. Segurança. O Brasil desmarcou. Jogar com o Brasil, eles querem uma adversário mais difícil. Vamos fazer um time nós jogar com o Brasil. O Brasil desmarcou com a Espanha, agora o Egito desmarcou com o Brasil. Ah, tá. Tá bem. Era isso, doutor Pedro. Muito obrigado, tá, doutor Alceu. 15 minutos pra 7. Fala, Potter. Uma dica, tá? Siga @DanMiller no Twitter. DAMYLLER. Música, filmes, cultura e, claro, muita moda. Tudo que é tendência no mundo fashion ao alcance de um clique. @DanMiller no Twitter. No Twitter! Vamos ver aí, Davi. Eu é. É tu, é. Ah, então é tá tu bem. Mesmo. Então, pretinhos, começa assim o e-mail. Eu e minha namorada terminamos. Olha, ele escreveu por causa que eu. Por causa que. Por causa que eu saí e bebi. Eu acho que ele escreveu isso que quando ainda mas ele saiu e bebeu. Sob efeito. Né? Ainda sob efeito. Por causa que eu saí e bebi. E falaram pra ela que eu fiquei com outra menina. Verdade. Tudo verdade. Pra minha surpresa, vi numa rede de relacionamentos. Facebook. É difícil Facebook. Eu falar isso bêbado, meu. Repete aí. Rede de relacionamentos. Tu emenda os três. Rede de relacionamentos. Facebook, porra! Que estava em um relacionamento sério com outra pessoa. Ah, já? Queria ajuda de como eu devo proceder, Bretinho. Perdeu o Playboy. Bebe mais. Perdeu o Playboy. Essa aí nunca mais. Patrick de Porto Alegre. Mulher assim, Patrick. Né? Mulher que não achou que acabou. Acho que tem que sair do Facebook isso. Aí não tem... Mas, gente, tu é fiel, cara. Tu foi não tem, ela, tem foi ela. Ela que tá em relacionamento com outro cara. Onde é que ele viu mesmo? Onde é que ele viu? Não, ela pode ter colocado só pra deixar ele com ciúmes. Não, isso aí foto? É uma prática muito comum. Ah, elas fazem muito isso. Elas fazem muito dela, isso. Cara. Mas ela monta a foto. Tá, mas como é que ela tá na foto? Eu sei, eu já vi, eu já como fiz. Como é que tá a foto? Quanto fez, cara? Ela tá na praia. Ah, tá na praia. Na praia. O cara tá sentado ao lado dela. Ah, mas pode ser o primo, o irmão dela. Com a mão na perna? É. Mas e se for o Potter? Aí pode ser o médico. Aí não, né? É relacionamento sério que o Potter é um cara. Cara, eu não sei se vocês notaram hoje, através das redes sociais, eu abri que eu tô com um relacionamento. De relacionamento. Com quem? Com a Ellen Roche. Ellen Rocha. É uma traveca, Ellen Rocha. Com dois um pouquinho, hein? Tudo show, dois cedo, né? Show nacional, hein, meu? Jéssica Amaral hoje. Show nacional. Quem tá aí? O Kanjas, vai então, de novo, vai. Eu tenho aqui os prováveis motivos pelos quais você está solteira. Olha! Opa! Agora eu quero ver. Atenção, mulher pegou. Solteira. Prováveis motivos por que você tá sozinha. Atenção, mulher solteira. O Davi aqui tá me mostrando através de gestos que provavelmente você é gorda. Primeiro ponto. Não, tá? Não é verdade. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa no texto? Você é chata. Chata. Desdentada. Asa. Buço. Buço. Mau hálito. Eu vou dar uma dica pra você. Extremamente ciumento. Às vezes a menina é bonita, a menina tá bem vestida, a menina tá cheirosa, mas ela tem uma herpes, uma ferida aqui em cima da boca. É, isso não pega bem. Que absolutamente acaba com qualquer possibilidade. Então, se você... Fala por ti, cara. Tá pensando em sair... Ok, se você vai levar uma balada com Potter, talvez você tenha uma possibilidade. Mas ter uma herpes assim na boca, espera sarar, depois você sai na balada. Que isso, cara. Muito bem, prováveis motivos pelos quais você tá solteira, você é muito crítica e os homens odeiam mulheres críticas. Odeiam. Ah, isso é horrível. Número 2, você não é tão bonita quanto os homens que quer namorar. Ou seja, tu tá em desvantagem. Ela quer namorar caras muito bonitos. Só que ela não é tão bonita pra pegar uns caras bonitos. Olha, mas tu sabe que é o contrário. Toda mulher bonita pega homem feio, toda mulher feia pega homem bonito. Fala por ti, não, é o contrário. Não, não, pra mulher não tem essa regra. Sim. Mulher fica com homem feio e bonito. Tá? É, uma mulher bonita. O que tá dizendo ali é que a mulher que não é bonita. É que algumas mulheres, eu acho que tu vai concordar comigo, elas acham que elas são. As tais. Homem também acontece isso. Tu acha que tu é bom demais pra aquela mulher? Não, não, eu não vou namorar essa porque. Cara, não. Eu acho que eu consigo alguma coisa melhor. Não, já é um problema homem, do ser humano. O homem é diferente, cara. O homem pega feia, pega. Ah, tá. Eu feia, tinha entendido. Mas namorar é diferente, né? Tinha entendido outra coisa. Tá, tudo bem. A beleza deve ser compatível pra ter uma relação. Pra relação dar certo de verdade. Ah. Se você foi privilegiada fisicamente, escolha o menos feio que você encontrar. 80% dos casos de mulheres feias com homens bonitos é por interesse financeiro do homem. Mulheres feias. Feias, coisas bonitas. Tava indo bem. Você é chata. Sim, mas e mulheres bonitas com homens feios? É interesse financeiro daí da mulher. Você é chata, mas ninguém tem coragem de te dizer isso. O Pretinho Básico fala isso pra você. Aquelas mulheres que falam muito mais do que todos os outros na mesa do bar. Mulheres ciumentas. Implica com coisa pequena, é ciumenta. Fala mais que todos os outros na mesa do bar. Não, é ruim. A mulher que salve exceções de homens tímidos que não gostam de falar, é óbvio que a mulher vai falar mais. Até mas tudo não bem. Precisa falar pelos cotovelos, mas, né? Mas a mulher que fala muito, demais, demais, atropela o cara, aí horrível. Porque na mulher tem algo de sensível, de silêncio, né? É bom. Ela precisa ter. Ela precisa ter um resguardo. Tem que ser um pouquinho triste. Tem que ser um pouquinho triste, um pouquinho quieto. Outra coisa, mulher que fala alto, cara. Sabe falar gritando. Sim. Tá, veja bem, é um pouquinho triste. Não é pra não muito. Sentar e ficar chorando. Não, é aquele olharzinho misterioso. Eu não gostei muito desse pouquinho triste. Não, e aqui não, nesse tópico, eu acho que entra o cigarro, né? Eu acho que entra o cigarro. Claro, a mulher chata normalmente fuma. A mulher chata normalmente fuma. Eu quero conhecer esta. Santaninha que é essa? 1, 2, 3, 4. Você não sabe se vestir. Tem mulher que tem um pouquinho de catupiry demais, deixa a barriguinha de fora. E depois eu não sei se vai ter na lista aí, mas eu vou dizer uma aqui que derruba qualquer mulher. Mas vamos ver se não tá aí na lista. Vai por último aqui, então, número 5. Você se espelha em novelas, comédias românticas e contos de fada. Kate Middleton, só existe uma. Então para de sonhar com um príncipe encantado. Sua gorda. Pega o primeiro que aparecer, pô. Não vai ter. Bigoduda. Fumante. Mas uma coisa que eu gosto aqui é mulher com asa. Não sei porquê. Ótimo. Meu Deus! Que bom. Porque a mulher com asa é anjo. Mas tem. Boa! Foi isso que eu quis dizer, cara. Salvou. Mas eu coloco uma coisa na lista aí, pelo menos pra mim: mulher que não sabe dançar. Pá! Ah, tá, tu sabe dançar. Mas o Pinho sabe dançar. Não, homem não tem saber dançar. Homem é só chacoalhar o corpinho pra lá e pra cá, tá dançando. Não, mas mulher que não sabe dançar é horrível. Mulher que não sabe dançar e que vai dançar. Não, sim. Não sabe dançar, não dança. Não tem mulher que não saiba dançar. Não existe. E a mulher foi feita pra dançar. E no mundo feminino, a informação várias danças, pole dance. Homem que dança é homem bom de cama. Obrigado, Potter. Esse negócio de dançar é o seguinte. Antes, o Davi já escreveu sobre isso. Meu apelido era mais no Jackson. Calma. Calma. Quando a gente tá no começo, o cara tá tenteando, ela pergunta assim. E lembrando que a tenteada é livre. Tu gosta de dançar? Eu adoro dançar. Adoro tu dançar. Fala pra ela. Adoro, vamos pé de valsa. Aí depois, ela vê assim: minha vamos sair pra dançar? Eu digo, capaz que você ir pra dançar? Olha pra mim se eu sou homem pra sair pra dançar. Mas tu disse que tu gosta de dançar. Mas eu tava tentando te pegar. Eu tava ali, te querendo, como se diz. Agora, tu não tem sensibilidade. Não tá vendo que eu já consegui, então eu nunca vou sair pra dançar. Não, o cara que diz tudo, todo esse discurso, pergunta, tem a cara de pau de perguntar, tu não tem sensibilidade? Porra! Claro, tem que perceber, né, cara? Não, mas, cara, o homem que dança, ele tá na vantagem. Tá na vantagem. Mas o homem dança até determinado momento da vida. Não, mas tem cara que dança, cara. Tem cara aí tu bebe um pouco, aí tu faz nada. Depois que o cara casa, o cara não sai pra dançar. Legal. Tem o dançar junto e o dançar Potter, separado. Porque, né? Ele só fala das coisas dele, assim, né? Não, ele tô falando do Padilha. Não, mas o Potter sabe dançar. Ele só fala assim, não, quem tem sandeiro, cara? Quem tem sandeiro é homem massa. Cara, mas é óbvio que eu tô falando apoiado em cima. Agora, dançar, olha só, por que dançar é importante? Primeiro, tu tá divertindo uma coisa que toda mulher quer fazer, que é dançar, certo? É. Começou a tocar um samba ali, aí tu chama ela, tu toca na mulher. Tu tá querendo dizer, abraça a mulher. Tá querendo dizer que o fly da pega muito a mulher. Tá, ele é bom não, de cama. Não, mas aquilo é outra coisa. É bom de cama. Aquilo é jazz contemporâneo. Não tô falando jazz contemporâneo, tô falando dançar colar. Aí tu colou, encostou o corpo. A tua boca foi pra orelha dela, entendeu? Aí, adoro. Pertinho do pescoço dela. A mão tá segurando firme a mulher. Tu passa na dança um monte de informação que ela precisa. Olha aqui, adoro. É importante isso que tem que ter na peça. É importante. Põe o Potter dançando comigo na peça. Pelados. Olha aqui, eu não sei se tem relação com a cama, né? Com o homem que tem com a cama, não tem? Não sei, não vou falar. Agora que o homem que dança bem, que sabe levar uma mulher na dança, ele tá mil anos na frente. Mas, Pi, a dança é uma metáfora, óbvio. Um monte de coisa ali junto, cara. Não, e tanto é verdade que o animal, o macho, quantos machos das espécies do acasalamento nós conhecemos que dançam pra fêmea. A dança do canguru africano. Agora, o veado, homem dança agora, pra fêmea todo dia. Todo dia só o homem dança pra fêmea. A única coisa que fica mal pro cara é quando ele vira aquele dançarino bagaceiro, entendeu? Aí ele só pega as bananas. O gafieira. Bandeiras, assim, né? Não, que é o cara que dança com muita vontade. Carlinhos de Jesus. É um baita macho, toda mulher sonha em ter um cara que dance com ela. Toda mulher sonha em ter um cara que pague as contas dela. Baita frase! Isso significa ser o marido, né? Toda mulher sonha em casar. O provedor, né? O provedor, o cara que dá segurança, até financeira. E eventualmente a leve para dançar. O meu provedor agora, é o Clique RBS. Agora eu vou ter que ser romântico. Eu vou ter que ser romântico aqui, porque toda dança é uma conta. Entendeu? A música é uma matemática, é uma conta. Verdade. Claro. É verdade. Tu soma o quê? Tu soma o quê ali? Depois eu te conto. Soma. É verdade, mas tu soma. Tu subtrai as roupas, tem um zero. Tem um zero, tem um. Geralmente tem mais de três zeros. Soma a dança, subtrai a roupa e acaba no quê? No multiplica as emoções e divide. Ela, divide os zigotos. É, você tem que explicar quanto é porque esses homens não aprenderam a matemática do amor. Ai, esses homens é uma bicha, romântico, mano. Romântico, romântico. Vamos ver aí, Cajezinho. Uma galinha diz pra outra. Ontem à noite eu tive febre. E a outra diz. Tu sabe. Botei um ovo cozido. Ai, me deu uma vontade de comer ovo cozido. É bom ovinho cozido com pão, né? Bah, com pão. É, que delícia. Salzinho, frito, mas não tem que ser também. Bem cozido pra gema ficar um pouquinho molezinho. É, cruzinho, assim. Uma... Isso, mal passado. Isso, 3 minutos. Mal passado. Adoro ovo. Adoro mal passado. Tá. Uhum. Todos os dias de manhã cedo, 2 ovos. 2 ovos, é mesmo? 2 ovos. Pô, é muita proteína nesse corpo, hein, e à noite, Leila? Mais 2 ovos. 4 ovos por dia? 4 ovos por dia. Que delírio. Mas eu mantenho eles fora da boca. Tá virado num Superman. Ele só aqui, é só o cheiro do ovo. Só o cheiro do ovo. Caralho. É isso, Maurício. Não, desculpa. Eu fiquei chocado, nunca vi. Eu fiquei empolgado, na verdade. É só o cheiro do ovo. Eu tô ficando com medo dos personagens, estão falando muita coisa pessoal. Eu já avisei isso aqui. Eu fico assim até meio sem ação. Chama o Potter numa hora. Não, vou chamar o Cid Moreira nessa hora. Boa noite. Cid Moreira, chega aí, querido. Hoje eu já te chamei com bastante antecedência. Foi. Pra gente não ter aquele contratempo, aquele não ato, né? Ah, finalmente eu vou ter a chance de declamar um salmo, que é um mundo tempo. Vai estar lá com a gente hoje no Barra? Vou estar. Você vai ir também? Vou. Vai levar participa. Algumas amigas ou não? Vou levar, claro. Quem é que vai levar dessa vez? Vou te apresentar elas lá, não antecipo, eu não gosto de antecipar o que nós vamos. Eu vou fazer uma festinha surpresa no camarim. É mesmo, Cid? Claro, já está tudo combinado. É minúsculo. Zoraide, Bahir. A Zoraide. Marileide. E a Zuleika. Não, Zuleika não pode ir. Tá doente. Não, se a Zoraide vai, a Zuleika não vai, porque são irmãs, né? Eu armei uns troços. Uns troços. Uns troços, uns bagulhos, como dizem os jovens. Armei uns bagulhos pra elas. Sim, o trio Perneta vai também. Posso ler o salmo de hoje, Cid, por favor? É um salmo muito bonito, enviado por Maiara. O que é Gravataí? É uma cidade da Grande Porto Alegre. É uma das mais belas cidades do Rio Grande do Sul. É do Rio Grande do Sul? São gaúchos, então? Sim. Muito prazer. Turística. Uma hora dessas. Gravataí nos escuta em peso, Cid. Muitas gordas? Não interessa. Não interessa. Não vem ao caso. Você falou em que escuta em peso. Obrigado. Você me entendeu. Quem é você mesmo? Eu sou o Cagê. Eu entendo. Cagê. Eu te entendo. A gente muito prazer, Cagê. A gente é a mesma idade. Não, você é bem mais velho. Ah, tá bom. Vou para os salmos. Vai. Este salmos é muito longo, mas salmos vale a pena. É muito longo. Diz assim. Estes salmos é muito longo. Eu estou nervoso com a apresentação. Oê, oê, oê, oê, oê, oê. Uba, uba, uba, rei. Babatum barabarabá. Babatum barabarabá. Isso. Tchaca tchaca bum. Tchaca bum. Tchaca bum. Bum. Quero você na minha banheira. Opa! Levantando os braços, tentando pegar o sabonete. Eu não vou deixar. Entra, vai. A água está tão quente. Um banho de espuma, você não vai resistir. Cid, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, Cidão. Você vai amar, infelizmente, chegamos ao final de mais uma jornada aqui no Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria de sempre. Estaremos de volta amanhã às 13 horas. Uma grande noite de terça. Valeu, tchau. Vou te apresentar ela no banheiro.